pede pra mim. Sofro de saudade, moro de saudade. Por favor, volte pra mim. Hoje me lembro com tristeza. Você me amava tanto, eu nunca dei valor. Fiquei com seu sentimento, sorri quando você chorou. E hoje quem chora sou eu, sem ter o seu amor.